Eu sou eu, ó pessoal. Estou na lua. Take 727. Só com véu, só com véu. That's the way we like to fuck. Face down, ass up. That's that's the way we like to fuck. Face down, ass up, that's the way we like to fuck. Ok, ok, ok, obrigado. Foi à fartazana. Amanhã temos mais, ok, ok.